Aquele lar está de pé aos trancos e barrancos. Quanto mais a família ajuda, mais o cara tá se afundando. O vício toma conta, ele desaponta, para de trabalhar. Começa a usar noite e dia, agora na psicopatia. Ele vai ao extremo, começa a roubar pra o sustento do vício. E não foi só isso, até sua casa se tornou o alvo. O que ele vê marcando demorou, foi no prato pro seu pai um arraso. Pra sua mãe só resta esperança, mais uma vez decepção. Ele entra em cana, roubando toca fita. Foi preso em flagrante, levado pra delegacia. A família foi comunicada. Correria, advogado, só um dia trancado. O seu pai acredita no reconhecimento pelo que fez. Tomara que agora tome juízo e pare de vez. Consideração versus vício, prejuízo familiar. Ele volta a usar, a seus pais só resta rezar, entregar nas mãos de Deus e que ele retire o seu filho do vício. O seu filho do vício. Me diga quem se conforma. Me diga quem se conforma. Situação difícil, uma mãe perder o filho pro vício, independente de que forma, seja o álcool ou a droga. O amor é tanto que a cega, por mais que digam que ele não presta, lá está ela pra defender sua cria, dar a própria vida. Ela aceita que fez o filho pro mundo, mas não pro mundo das drogas. Ela implora, começa a rezar, quer pro seu filho voltar. Ela busca forças, quer tirar o filho da forca, custe o que custar. Pede pra ele se internar, se recuperar. O voto de confiança é dado, é internado pra tratamento. O sofrimento da mãe parece estar chegando ao fim. O filho parece querer reagir, se livrar pra sempre. Os meses passam, o tratamento acaba, novamente em casa. Parece que a paz voltou a reinar naquele lar. Aquela mãe, aquele pai não vão mais chorar, mas vê que fita. A nota 10 só foi dada nos primeiros dias. Suas saídas se tornaram curiosidade. Curiosidade se tornou verdade. Lá está ele com sua peça em cartaz. Um rapaz no palco, a peça. O vício fala mais alto. O vício fala mais alto. Me diga quem se conforma. Me diga quem se conforma. Que situação, só resta a seus pais lavarem as mãos. É desse jeito a vida, a luta, a procura de uma saída. Uma palavra de apoio, a solução pra um povo oprimido. Entregue a este ciclo vicioso, onde quem comprou, quem vende, amanhece morto. É mais um rosto que insiste em sorrir. Um sorriso que sempre no fim termina em lágrimas de saudade de um filho que anda pela vida entregue ao crime e ao vício. E tudo isso se define agora. Me diga quem se conforma. Me diga quem se conforma. Esse é o sofrimento de uma família, mas que se identifica com muitas pelo Brasil afora, que estão perdendo alguém pro vício, independente que seja o álcool, a pedra, o pó. Quem se conforma em ver um ente cavando a própria cova? Quem se conforma? Forma. We'll be right back. Thank you.